Eu quero nesse momento profetizar a bênção para tua casa, para o teu lar, para tua família. Você que de repente chegou aqui, está aí apertadinho, mas Deus viu o teu coração. Deus está vendo a tua vida. Nesse momento eu quero profetizar a bênção para dentro da tua casa, viu? E o Deus que eu sirvo tem poder. Enquanto você está aqui louvando o nome dele, Deus está trabalhando na tua casa. Eu queria aproveitar e louvar a Deus pela vida do meu esposo, que é meu maestro. Lindo, maravilhoso. Não vou falar muita coisa não, senão muita gente fica de olho. Queria te dizer, meu filho, que eu te amo. E que eu tenho certeza que Deus nos uniu para abençoar outras vidas. De todos os ângulos possíveis que nós vivemos juntos. E te agradecer por tudo que você tem feito por mim. Por ser um homem de Deus, um marido, pai, amigo, irmão, profeta da casa de Deus. Realmente um homem fiel a Deus que ama o ministério que Deus te deu. E tem propósitos com Deus. Então eu louvo a Deus pela tua vida. Viu? Eu queria falar realmente isso hoje aqui. Pra você te honrar na frente do povo, na frente de quem vai ver em casa. Dizer que você é um homem de Deus na minha vida. E eu glorifico a Deus todos os dias pela tua vida. Eu te amo. Eu te amo, filho.